Se isso acontecesse, quando o Rodrigo renunciasse para disputar um outro cargo, caso eleito, o governo ficaria com alguém de fora do grupo de Rodrigo. Então talvez a escolha de Geninho seja justamente para manter ali o grupo que está, que estaria, na verdade, manter esse grupo no poder, né? E aí talvez eles tenham deixado a estratégia, deixado essas questões de lado, mas claro, duvido que eles iriam agir de forma amadora. Devem ter feito alguma conta também, alguma coisa. Bom, então é isso. A gente viu a repercussão. Enquanto o deputado Geninho estava tranquilo, agora virou vidraça ainda mais. A gente já percebe que o pessoal já está começando a... algumas reportagens aí, algumas repercutem mostrando o currículo dele, apenas focando na atuação dele enquanto deputado. Outros, como a gente viu a questão da Folha, relembrando até situações dele enquanto prefeito de Olímpia. Então, só para mostrar a repercussão da escolha de Geninho Zuliani para vice, que deve ser, já foi decidido, a União Brasil já indicou o prazo para que o nome dele seja apresentado oficialmente. Então, a Justiça Eleitoral termina amanhã. Agora 7 horas em ponto, tem comentários, Reginaldo? Tem comentários. Então vamos ouvir o povo, que aqui é o que interessa, é o povo, vai lá. Voz do povo. É a voz de Deus. Vamos começar tudo de novo? Agora eu tô falando. Cadê você? Eita. Eu tô falando baixinho. Agora Jequiti? Jequiti, vou dar uma piscadinha na tela. Hoje quem vai piscar é o Reginaldo, vai lá, Reginaldo. Não, na tela. Maria Aparecida da Silva... Mas vai ler tudo de novo? Boa noite. Boa noite, mamãe. Tô tendo um déjà vu. Maurício Ângelo. Maurício Ângelo, boa noite. José Vicente Soto. Olá. Anice Silva. Valéria Silva. Uhum. A Camila Silva de Guapiaçu, TV Boas Novas. Abraço. A Elaine Cristina Falquete, boa noite. Boa noite. Seu Antônio Aparecido Prates da Silva, boa noite, amigo. Boa noite. Manda um abraço pra Guapiaçu, meu amigo. Camila pedindo. Um abraço pra Guapiaçu, bem apertado. Deixa eu abraçar todo mundo de Guapiaçu. Isso, bem apertado. Não aperta muito, não. Só aí. Gostoso, vai. A Lucineia Secundino, boa noite. Boa noite, Lucineia. Você não viu as mensagens? Estou vendo agora, Lucineia. Calma. Quais mensagens são? Não sei. Depois você fala com a gente aí. Vamos falar em off, depois a gente apura esse caso. Ângelo Feliciano, boa noite, gatos. Ó, miau. Miau. Miau. Rau. Ó, rau. Odilei. Odilei. Hoje eu já tomar pra cachorrão. Ai, uau. Meu Deus. Vai, uau, uau. Odeli Stefani. Stefanini, boa noite. Boa noite, Odeli. Sueli Gonçalves, boa noite, meninos. Boa noite, menina. Cláudia Neri, boa noite. Boa noite. Dirceu da Silva, boa noite, meu amigo. Tudo beleza? E estamos aqui no posto Cinquentão. Opa! Ribeiro dos Santos. Um abraço pra todo mundo lá no posto. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. E vai aquela dica pra você, mulher que está procurando o amor da sua vida. Case-se com o frentista.